Olá, ouvintes da Web Rádio MPMG, eu sou Alex Lanza e hoje estamos aqui para um bate-papo com o Procurador da República, Mário Bonsaglia. É um prazer contar com a sua presença, seja muito bem-vindo. O prazer é meu, Alex, de estar aqui hoje no Ministério Público de Minas Gerais participando da semana comemorativa. Procurador, por que existe essa discussão sobre o poder de investigação do Ministério Público e ainda dentro dessa questão, a lei não deixa isso claro? É uma boa pergunta. A Constituição deixou entrevista essa prerrogativa do Ministério Público de fazer investigações. Deixou isso entrevisto no dispositivo que trata da instauração de procedimentos administrativos do Ministério Público, com poder de notificação de testemunhas, etc. E também deixou isso indicado ao atribuir ao Ministério Público a condição de titular privativo da ação penal. Mas houve, com o tempo, contestações, discussões nos tribunais. De modo geral, já vinha predominando a tese do poder investigatório. Tivemos resistência a isso, tivemos a PEC 37, mas finalmente, depois, rejeitada a PEC, o Supremo Tribunal Federal, em 2015, afirmou com todas as letras que o Ministério Público tem poder investigatório. Portanto, essa questão está superada. Quem se opunha, ora, quem não, por razões corporativas, não queria ver no Ministério Público um concorrente no, na atuação de investigação, e setores ínfimos da sociedade que estavam acostumados à impunidade de sempre e vinham com receio, vêm com receio, receio cada vez maior, a atuação investigatória do Ministério Público. Qual foi a importância do movimento contra a PEC 37 para consolidar o poder de investigação do Ministério Público? E ainda, dentro desse questionamento, é possível haver algum tipo de retrocesso? Após a Constituição de 88, a atuação investigatória do Ministério Público tornou-se cada vez mais frequente. Houve, naturalmente, muito questionamento, desse poder investigatório do Ministério Público, e a maior ameaça que já surgiu em face desse poder investigatório foi justamente a PEC 37, que tramitou, sendo aprovada com relativa folga nas comissões da Câmara até ser levado ao plenário, com perspectiva de aprovação. Todavia, em 2013, particularmente em junho de 2013, a sociedade manifestou-se nas ruas naqueles acontecimentos marcantes de junho de 2013, e uma das bandeiras empunhadas nessas manifestações foi a da luta contra a PEC 37. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, sensibilizada com essas manifestações, decidiu arquivar a PEC, o que foi, portanto, uma grande conquista. Acho difícil que essa PEC ou uma proposta análoga venha a ser, ressuscitada, pelo menos no contexto atual. Em uma situação hipotética e que se consiga retirar o poder de investigação do MP, o que poderia acontecer? E, além disso, quais parcelas da sociedade seriam prejudicadas? Seria extremamente maléfico ao sistema jurídico cortar o poder investigatório do Ministério Público. Seria um retrocesso inimaginável. Quem perderia seria toda a sociedade. Seria quem prevaleceria seria quem aposta na impunidade, quem deseja a impunidade. A sociedade seria enormemente prejudicada. A Web Rádio MPMG recebe aqui no estúdio em Belo Horizonte o Procurador da República, Mário Bonsaglia. Procurador, quem são os interessados em tirar do Ministério Público o poder de investigação? Veja, eu quero inicialmente dizer que não estou vendo maior risco no poder investigatório do Ministério Público nesse momento. Após a derrubada da PEC 37, tivemos em 2015 um memorável julgamento do Supremo Tribunal Federal, em caso com repercussão geral, que afirmou com todas as letras o poder investigatório do Ministério Público, vale dizer, poder deu ao Ministério Público conduzir investigações criminais, dentro de regras claras. E essas regras estão definidas na Resolução número 13 do Conselho Nacional do Ministério Público. havia quem se opusesse a essa atuação investigatória. A face mais visível dessa oposição dizia respeito às instituições, aos delegados de polícia, né? E havia interessados ocultos, aqueles que queriam apostar na impunidade, apostar na maior dificuldade que tem a polícia de fazer certas apurações, aqueles que queriam evitar uma atuação investigatória do Ministério Público muito eficiente e eficaz no combate a crimes tradicionalmente impunes. Falando sobre a semana do Ministério Público aqui em Minas Gerais, de que maneira um evento como este pode contribuir para essa questão do poder de investigação do Ministério Público? Importante porque oferece um momento de reflexão. Como disse na palestra que fiz hoje, importante lançar um olhar retrospectivo, como as coisas eram décadas atrás, olhar o momento atual, imediatamente pós-decisão do Supremo Tribunal Federal, que consolidou o poder investigatório do Ministério Público, e olhar para o futuro. Temos que ter um bom relacionamento com a polícia precisa ter um bom relacionamento com o Ministério Público, a sociedade assim o deseja, a polícia tem um papel muito importante no campo criminal e no da segurança pública. Lembrando que o inquérito policial é ferramenta destinada a instrumentalizar o Ministério Público para o oferecimento da ação penal. A polícia deve trabalhar dentro dessa perspectiva e não dentro de uma perspectiva em que o delegado de polícia se contrapõe ao Ministério Público. Essa solução, essa contraposição não interessa à sociedade e viola a Constituição, que é muito clara ao conferir ao Ministério Público, no sistema acusatório adotado, o papel de titular da ação penal pública. Nós ouvimos o Procurador da República, Mário Bonsaglia, que veio a Belo Horizonte participar das atividades da Semana do MP 2016 e participou conosco desse bate-papo aqui no estúdio da Web Rádio. Procurador, muito obrigado. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza, obrigado e até a próxima.